É verão insano, vida. As coisas aqui é insano. É insano. Entendeu? Congresso diz. O mural de Ibi Koala. Viaja! Desce, faz um selfie. Um cheiro é selfie. Desce, faz um selfie. Um cheiro é selfie. Desce, faz um selfie. Um cheiro é selfie. Desce. O cheiro é seu, filho. Faz sua pacotuda, gostosa do caralho. Viajou, desce, faz o selfie. Pam, o cheiro é seu, filho. Desce, faz o selfie. Tava pra frente, Thiago, tá muito pra trás. Vá. O cheiro é selfie. O cheiro é selfie. O tabaco.